I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Eu mostro-lhe os objetos e você vai me dizer como se chamam. Eu mostro-lhe os objetos e você vai me dizer como se chamam. The key. É a chave. É a chave. The glass. É o copo. É o copo. The watch. É o relógio. É o relógio. The glasses. São os óculos. São os óculos. The telephone. É o telefone. É o telefone. The comb. É o pente. É o pente. The scissors. É a tesoura. É a tesoura. The razor. É a gilete. É a gilete. The envelope. É o envelope. É o envelope. The pencil. É o lápis. É o lápis.